Seu amor, seus trapinhos, junte tudo que é seu e saia do meu caminho. Nada tenho de meu, mas prefiro. A saudade, se existe, é minha. Fiz até um projeto no futuro, um dia, aquele mesmo teto, mais uma vida. Novamente, pois sonhei em vão. E você francamente, decididamente, não tem coragem.